treta. Já não dá pra colocar na ponta da caneta. Dizer o quanto eu te quero, preta. Teu carinho, a tua boca, a tua pele preta. Dizer o quanto eu te quero, preta. Já não dá pra colocar na ponta da caneta. Dizer o quanto eu te quero, preta. Teu carinho, a tua boca, a tua pele preta. Se queres um mundo melhor, eu te dou o lugar a meu lado no rumo em que vou. Pra ti um lugar de destaque no show. Só peço que aceite-me como eu sou. Desde que encontrei a melhor, eu estou. Teu toque, meu corpo, minha alma encantou. Se espanta-te o quanto este homem mudou. Surpreende-me igual a mulher que tornou-se. A brisa noturna lhe trouxe. E a lua melhor iluminou-te. Como um anjo celeste que fosse. E presente melhor que me coube. Não me é dado esquecer desta noite. Pois melhor nesta vida não houve. Se quiser ser mulher de quem ouve, eu sugiro que solte. Leal como igual não tivera. Quem dera pudera suprir tua espera. Sei que tu soubera, sempre onde estivera. Sempre tu espera como tu quisera, por onde viera. Frase é vera, és a bela, eu a fera. Mentira maior, mentira gere. Minha palavra é mais sincera, preta. Dizer, preta, o quanto eu te quero, preta. Já não dá pra colocar na ponta da caneta. Dizer o quanto eu te quero, preta. Teu carinho, a tua boca, a tua pele preta. Dizer o quanto eu te quero, preta. Já não dá pra colocar na ponta da caneta. Dizer o quanto eu te quero, preta. Vou te levar pro rolê, fazer tudo por você. Cantar pro mundo saber o quanto eu quero te ter. No banho quentinho, cantando meu som. Fazendo carinho, borrando batom. Falando baixinho sobre o edredom. Passando no corpo sorvete, que bom. Te levo pra cama, te mostro meu dom. Te faço suar, tipo reggaeton. Te dou luar com cor de chanton. Com flores de jantar, caixa de bombom. Princesa que beija com lábios de mel. Me tira da guerra e me leva pro céu. Transforma meu dia em lua de mel. Na rua escura, quarto de motel. Sua pele preta estiga. Sua voz quando me liga. Biquinho com quando briga, um pouco viu, traz as amigas. Conhecer teu segredo sob o lençol. Teu andar, teu gingar na manhã de sol. Sublimar teu olhar em uma canção. E sonhar desde já em pedir sua mão preta. Tua boca, tua pele preta. Dizer o quanto eu te quero, preta. Já não dá pra colocar na ponta da caneta. Dizer o quanto eu te quero, preta. Teu carinho, a tua boca, tua pele preta. Linda preta, do cabelo crespo. O que tu quiser pode pedir que eu te dou. Linda preta, do cabelo crespo. Deus me fez pra ti e eu estou ao seu dispor. Linda preta, cabelo crespo, o que tu quiser pode pedir que eu te dou. Linda preta, do cabelo crespo, Deus me fez pra ti e eu estou ao seu dia.